Ô meu filho, aonde é que você foi? Só chega em casa com um zoião de sapo boi. Mas ô meu filho, aonde é que você foi? Só chega de madrugada com puta zoião de sapo boi. Você tá malandro, tá mentindo pra tua véia. Isso aí não é.